Jesus, eu sei, Ele está aqui. O meu coração pode sentir. Levante as mãos, abra o coração e deixe o Senhor te tocar. Coração, e deixe o Senhor.